608, ou 1233. T517, chama o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternativa 122 decimal 8. 60288, bom dia, 3597. Controle o voo 1233, está cruzando 060 na Arbor 1. 1233, bom dia, contato modesto, Matheus, Rio 400, via saída Arbor 1. Subir a Abo 1, sobe e bater 400, gol 233, está cruzando uma centena, pode voar 4, bom dia, contato modesto, bom dia, sede Puca, para o nível de 350. Comando 350, quando possível, Jamo. 3.000, vou sair do Jamo. Ok, vou cruzar 2.000, vai para Jamo, 4.2.3.4. Chama o seu princípio, frequência 123 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. Disse 1260, alterna 1288, é o voo 23. Então, 1093, bom dia, desse dia, chega a Debonete 1, para o nível de 060, reduza para 2509, número 3 na próxima classe. Victor, até o Delta Matias. Você falou que está em Jacuíja, Felipe, que tira até em Jacuíja. É o Romeu 44, Delta 2, receptor BR 324. Batendo 500 pedras de L, locado 01115. Se autorizado, vai comprar a cidade baixa, Vitor Caldas. Ah, meu Vitor Caldas, copiado, Matheus 500, autorizado sobre o voo cidade baixa. Autorizado, cidade baixa, batendo 500 pedras, Vitor Caldas. Bola 755, lista para 2003, o ajuste permanece, autorizado e ele é acessível, posto estabilizado. Deixar para 2003, autorizado para o segmento, autoriza para a estrutura. Bola 755, autorizado. Autorizado, dona, obrigado. 9092, liga para 2309. 2309. 2309, liga para o circuitamento, curve à esquerda na PRO 015, seu limite radial 280 instalador. 015, Bola 755, tem um helicóptero batendo 500 pés na profundidade de Dona, não irá interferir na aproximação. Tá bem, Bola 755. 190 92 irá ultrapassar o Lucas, a Delta 9 limite vai ser até o 300 de Salvador. Sobre limite 300, vou com 092. Estabilizou, agora 755. Então, 4753, deixa para 2006, o ajuste 1098, autorizado e LSP, está estabilizado. 2008, reportar estabilizado, LSP, está 4755. 755, na frequência 1895. 1895, bom, 755, bom dia. Para o localizador com via direita na PRO 120, reporte estabilizado. Deixa para 2006, ajuste permanente. 130, 2000, passe 0, vou avançar 92. Complete direito na sua 1140, reporte estabilizado. 140, reporte estabilizado. Vamos lá, vamos lá. Salvador, bom dia, tá 4753, sim, graças, escuta. Bom dia, tá 4753, 8130 graus, 79, pouso autorizado, pista na verdade. TAM 4753, pouso autorizado, pista no zero. Existe um helicóptero se afastando direção ao litoral, vai ter fluxo pouso. Tem visão com o mesmo, pouso autorizado, TAM 4753. Chama quem é que ficou 243, com Edu Axé e controle de 2028. Edu Axé, 208, ou mais que a bom dia, mantendo meu pé direto Manati, a porta foi sobre 20 minutos. Reportará. Dona 092, chame tu e na frequência, no 1895. 1895, boa, 092.

Sierra Lima, Eagle. Afirmo. Aqui, direto Alfa 2, 783. Contact tower 118.985 118.985 4981. direção. Isso, o contato é autorizado. Sou o Guardião 05, para o solo Fronato. Guardião, não me escuta agora o transferente de comunicações. Aguardando transferência, 05. Funciona 59 na minha, não escuta. Primeiramente inclui também o voo na área eletora, confirme. Salvador Tower Azul 4981, establish ILS runway 10. 4981, you are clear to land on runway 10-1-0-0-3-0-9-0. Clear to land runway 10, Azul 4981. Guardião 05, decolou 59. Agora sai com o controle 1-0-9, está lá. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Decolou de Salvador, inicialmente 510, intenção é realizar uma transmissão do centro da cidade, na linha e na frente. Plante atualizado, né? Tudo controle. Por gentileza, assim que possível, coordenar direto conquista a minha nossa frase. A gente mantém a fabricadora elétrica. Tem um ataque para cimentar a conquista também no 180, mais à frente, 2000. Já sente o tráfego, está com medo, não te quer. We have a traffic advisor. The traffic in the gate, I will check. Okay, stop now. Three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, three, ok, vai Alfa, senhor, frequency for Juliet, azul, 4981. 201, perdão, só confirmando a intenção do voo, não cumpri. Qual o tráfego informando o setor? Quando pronto, é livre de decolagem para o sul, vento 120 graus com 079. Transferência. Desculpa, guarda o transferência. Eu acho que a chance é tudo perfeito. nosso veículo? Deixa eu passar o voo. 05 também está sentindo o guardião 01 no correio. Autorizado, ajuste permanece. Guardião 05 autorizado, 1 número 6. Chegando a 3, 1, 2. Bom dia, vou estar no telefone para chegar do bom médio, décima 050. Isso, vamos ver, vem para a centena com 7 horas. Série 59, eu nomei, informe quantas milhas irá passar do Salvador? Solicita mais uma pela décima, 90 milha do Salvador. Tente, copiado. Forte, e aguarde a transferência de comunicações. É, o teatro da autoridade vai ser confirmado ali para cruzar o campo? Seu critério, eu cruzo o campo ou saio dele para lá? Cruzar o campo e seguir via litoral, senhor. Ou cruzo na vertical ou segue via linha litoral, esse é o seu critério. Estou cruzando a presença de cruzamento. Vai seguir pelo litoral então, senhor Rafael. Autorizado e LSFP, posto estabilizado, informo que tem dois helicópteros próximo à dor, no material número 6, os 510 vai irá existir na aproximação. Ok, olá, 312, dá pra fazer uma prova de sono, beleza? Negativo, autorizado, dona. Dona, obrigado. Eu vou separar o nome 510, ajuste 019. Charlie, eu acho que é Mike Yankee, Marciano, 1503, o Rio Farol de Itapuã, reporte para a descida. Estabilizou 6-1-0. A janela 3 no bicho emitiu e na frequência 1-8, sinal 9-5. Foi por tempo, obrigado, bom dia. E 5916, chama-se 135, na frequência 125, decimal 1, alternativa 123, decimal 8. Chama-se 7125, decimal 1, alternativa 123, decimal 8, 5916. Laguna, descendo para 2010, ajustando a 019. Laguna, 2010, 10, 19, 4, 4, 2, 0, 4.